5109. Você ouve ZYJ807, 850 kHz. Rádio Atalaia, Campo Herê, Santa Catarina. Emissora da Rede Peperi. Feita pra você. Alegria da nossa gente. Rádio Atalaia. Fake News. As